passa na cabeça lá. Ideia de vida, fala pra si mesmo já. Tá bem na fita, cala sofrimento, vai. Segue sozinha, mora no barraco bem pequeno com a sua mãe. Nova, traz contigo todo o trampo de uma mãe. Troca pensamento de mudança com sua mãe. Mostra sentimento de revolta pra tua mãe. É assim, foi só o fica que rolou na brincadeira. E se encontrava no reggae todas as sextas. E se marcava, não achava só tristeza. No meio disso nasceu a sua herdeira. Agora bota os pés no chão e se invoca. Adora filha, mas não era pra agora. Retorna e troca de pensamento a toda hora. Console e chora, é tipo filme na memória. Maluco se jogou, saiu fora, não ajudou. Machão nem resistiu, falhou, abandonou. Deixou o mais difícil pra ela resolver sozinha. Na procura de um trampo, o que arruma é só faxina. Não dá pra sustentar, vestir, alimentar. Remédio pra comprar, e aí como é que dá? Vai lá pra lá, tá na esquina aventurando. Vai rolar, já tem um carro encostando. Vai entrar, tá descolando o do rango pra levar. Tem sua filha esperando, já sabe, é tarde, mas ela vai contar contigo. Talvez, quem sabe, encontrar um ombro amigo, mas nunca me cabe alguém pra vir morar contigo. Na vida, já sabe, o trampo que é cuidar de um filho. Preferem assumir a filha só, pra ela fica tudo bem melhor do que correr atrás, esperando por um cara que não volta mais. Mora no barraco bem pequeno com a sua mãe. Nova, traz contigo todo o trampo de uma mãe. Troca pensamento de mudança com sua mãe. Mostra sentimento de revolta pra tua mãe. É assim, foi só um fica que rolou na brincadeira. E se encontrava no reggae todas as sextas. E se marcava, não achava só tristeza. No meio disso nasceu a sua herdeira.